mais sucesso, tem mais sucesso. Ô, Sofrês! Para Salvador! Que delícia tá aqui com vocês, se liga no Pina! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Diz, ela errou. Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela foi não ser. E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Canta pra mim. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Bota pra tocar no paredão. Em nome da Jusson Produções. Tá tudo muito lindo. Ela quase ficou entre você e eu, é tipo ir de volta daqui até Marte. Diz, se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. E o quê? É uma minha. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele.